Declaro aberta a sessão extraordinária do dia 22 de outubro de 2010. Solicito o vereador Luiz Mato para fazer a leitura do texto bíblico. A sabedoria inspira vida aos seus filhos. Ela toma sob a sua proteção aqueles que a procuram. Ela os precede no caminho da justiça. Aquele que a ama, ama a vida. Aqueles que velam para encontrá-la sentirão a sua doçura. Aqueles que a possuem terão a vida como herança. E Deus abençoará todo lugar onde ele entrar. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da ata da sessão ordinária do dia 19 de 10 de 2010. Ata número 34. Ata da segunda sessão legislativa ordinária do primeiro período do biênio 2009-2010, da legislatura 2009-2012. 34ª sessão plenária ao 19º dia do mês de outubro de 2010, às 19 horas e 15 minutos, sob a direção do vereador presidente João Dival Aramone e secretariado pela vereadora Olga Stoski, primeira secretária, reuniu-se a Câmara de Vereadores de Pitanga com a presença dos seguintes vereadores: João Dival Aramone, presidente; Dival Adilson Vaz, vice-presidente; Olga Stoski, primeira secretária; Luísa Cir Matos, Adelir Castilho Maldani, Anjo Américo Branco Chemin, Agnaldo Vujante de Jesus, Fabrício Duarte Lógico, ausente o vereador Dirceu Bassani. Segundo secretário, havendo o número legal, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitou a leitura do texto bíblico e da ata da sessão anterior, que foi aprovado. O senhor presidente anunciou o expediente de mesa, matéria do legislativo indicações. Número 3/2009, do vereador Anjo Américo Branco Chemin, solicitando estudos para viabilidade de que seja possibilitado aos funcionários cursos de aperfeiçoamento e qualificação custeados pelo município, buscando proporcionar a melhoria da qualidade dos servidores prestados, bem como a valorização sem discriminação de todos os funcionários. Número 15/2010, do vereador Fabrício Duarte Lóvica, sugerindo ao Executivo Municipal para que o futuro centro de eventos ser construído em Pitanga, no local do antigo pátio de máquinas, seja nominado de Abraão Bassani, fazendo uma justa homenagem a um dos principais pioneiros de nosso município. Número 16/2010, do vereador Edilson Vaz, solicitando a viabilidade de o município fazer parte do programa do governo federal, sugerindo também que seja criado o banco de leite em nosso município. Requerimentos. Número 18/2010, do vereador Fabrício Duarte Lóvica, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando patrulhamento e cascalhamento nos pontos críticos na localidade de Campina dos Freitas. Número 182/2010, do vereador Fabrício Duarte Lóvica, querendo o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando a construção de um posto de saúde na localidade de Campina dos Freitas, facilitando o acesso daquele população e das localidades circunvizinhas, principalmente Marrequinha, aos atendimentos médicos e odontológicos, e que estes sejam feitos pelo menos uma vez ao mês. Em seguida, o senhor presidente deferiu os requerimentos e indicações e anunciou o expediente do plenário, sendo usado pelo vereador Luiz Assis de Matos, que paralisou a CEP pelo lançamento da promoção no final do ano, agradeceu o atendimento da Secretaria Jane no trabalho desempenhado referente à enchente ocorrido na rua Getúlio Vargas e na preocupação em solucionar o problema. No domingo, tomou conhecimento que Pitanga não tem mais médico anestesista. O secretário de Saúde, junto com o orador para salvarem a vida do garoto de 10 anos que precisava fazer a cirurgia, tiveram que conseguir atendimento fora do domicílio. Solicitou à Comissão de Saúde da Câmara de realize uma reunião com o Hospital São Vicente de Paulo com o objetivo de melhorar o atendimento à população. Vai estudar junto à casa como podem ser feito fiscalizado as vagas de estacionamento de veículos de deficientes. O orador cobrou da Coamo mais investimentos e questionou por que motivo nenhum dos seus veículos é emplacado, abastecido em Pitanga. Em seguida, o vereador Adelir Castilho Maldani comentou da necessidade em aumentar o número de empregos no município, teceu comentário da eleição presidencial, das enchentes que ocorreram na rua Getúlio Vargas e do atendimento da saúde. Edilson Vargas utilizou da tribuna para comentar o seu pedido de informação, comentou do mau atendimento do Hospital São Vicente de Paulo, principalmente quando é necessário fazer internação. Reclamou novamente do atendimento do Banco do Brasil. Em seguida, Fabrício Duarte Lopes comentou da polêmica do Hospital São Vicente da Central de Leitos, que pode demorar horas até dias para ser conseguida. Relatou que os médicos não fazem concursos com os baixos salários oferecidos pelo município. Sobre o imposto da Coamo em Pitanga, que completou 31 anos em 810 associados, que existem agricultura de antes e depois da Coamo. Devido à tecnologia que trouxeram ao município, em a parte, o vereador Aguinaldo Bujans de Jesus comentou que não existe investimento no âmbito social do município pela Coamo e solicitou que eu mesma invista mais para Pitanga. Em seguida, o senhor presidente anunciou a ordem do dia. Em primeira discussão e votação, substituído do projeto de lei 37/2010, altera o dispositivo da lei municipal 1157 de 28 de setembro de 2003 e das outras providências. Aprovada em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária 43/2010, define obrigação de pequeno valor atendendo ao disposto dos 3 e 4 do artigo 100 e artigo 397 do ato da disposição constitucionais e transitórias, ambos da Constituição Federal, com redação à inclusão nada pela emenda constitucional número 62/2009 das outras previdências. Aprovado em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária número 6/2010, concede título de cidadão honorário, aprovado por maioria, sendo contra o vereador Edilson Vaz, em primeira discussão e votação do projeto de decreto 1/2010, declara vago o cargo de vice-prefeito, aprovado e solicitado pelo vereador Fabrício Duarte Lorco, da dispensa da segunda discussão, também sendo aprovado, depois anunciou pequeno expediente de explicações pessoais, não sendo utilizado pelos vereadores e nada mais havendo para ser tratado nessa sessão. O presidente da Câmara de Vereadores, João Dival Aramone, declarou encerrados seus trabalhos às 20h55, determinando a lavratura desta ata, que vai assinada por ele pela primeira secretária, vereadora Olga Stoski. Plenário, vereador Nestor Orodense, Câmara Municipal de Pitanga, Estado do Paraná, 19 de outubro de 2010, terça-feira, convocou-se outra sessão para a hora e o dia regimentar. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Caso contrário, que se manifeste levantando. Aprovado. Solicito, senhor secretário, que faça a leitura do expediente. Ofício do Executivo. Ofício número 362/2010, solicitando a convocação de sessão extraordinária para apreciação dos projetos de lei 45, 46 e 47/2010. Matéria do Executivo. Projeto de lei ordinário número 45/2010 autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operações de crédito com a Agência de Fomento do Paraná S.A. Projeto de Lei Ordinária nº 46/2010 autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional suplementar especial no orçamento do município de Pitanga para o exercício de 2010. Projeto de Lei Ordinária nº 47/2010 altera e inclui ações da Lei nº 1522/2009 do Plano Plurianual e da Lei 1523/2009 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2010 das outras providências. São as matérias do ordem do dia. Coloco em discussão e votação o regime de urgência do projeto de lei 45/2010. Em discussão. Em votação. Os vereadores que votem favorável permaneçam sentados, caso contrário, que se manifestem levantando. Aprovado. Presidente, estão de ordem. Gostaria que a vossa excelência incluísse no consultório plenário para incluir na pauta de hoje o projeto 45, 46 e 47. Será colocado, vereador. Coloque em discussão e votação. Coloque em discussão e votação o regime de urgência do projeto de lei 46/2010. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Caso contrário, se manifestem levantando. Ô, presidente, esse é o regime de urgência do 45. Só os regimes de urgência agora. É, estou colocando, né, regime de urgência. Do 45. Coloque em discussão e votação o regime de urgência do projeto de lei número 47/2010. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Caso contrário, se manifestem levantando. Coloque em discussão e votação o pedido do vereador Carijó para inclusão das matérias na ordem do dia. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Caso contrário, se manifestem levantando. Aprovado. Suspendo a sessão por 10 minutos para que as comissões apresentem o parecer. Primeira vez que ela veio assistir a sessão da Câmara. Só porque é regido, porque está em... Reabra a sessão. Ordem do dia. Única discussão e votação no projeto de lei ordinário no 45/2010. Em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Concedido, senhor. Senhor presidente, senhores vereadores, acho que esse projeto aqui é muito interessante, é muito importante para o município de Pitanga melhorar o seu parque de máquina. Que é ter esse projeto do governo do Estado do Paraná, do governo Requião, que tem um registro de preço de máquina que sai num valor bem mais acessível do que se fosse entrar em qualquer licitação com as empresas que vendem máquinas e caminhões e retroescavadeiras, a paz, etc. Então, a importância desse projeto, eu já tinha me manifestado há tempos atrás na tribuna, para que o Executivo também adquirisse máquina nova, como foi adquirido na gestão passada, porque as máquinas do Parque Industrial de Pitanga são máquinas já superadas, são velhas, foram desgastadas e bastante. Hoje não compensa mais investir em reforma naquelas motoneladoras antigas. Já os motores que elas têm, as antigas, já são muito gastadores também. Aquelas máquinas, velho, num dia de serviço bem trabalhado, gastam 220 litros de óleo diesel. As máquinas novas gastam aí em torno de 150, 160 litros de óleo por dia. Mais ou menos o mesmo tempo de trabalho. Eu vou aprovar esse projeto com um prazer muito grande. Porque precisa mudar o nosso parque de máquina. Inclusive tem caminhões. Tem caminhões também. Inclusive nós fomos, eu, vereador Meco, o vereador Ritano, presidente da casa, e o vereador da casa, Padilha, até quero estender o cumprimento também aos demais que estão aqui nos prestigiando com as suas presenças. César, do jornal, na Centro, o Adir, o vereador dessa casa, que está licenciado nesse momento, a Regiane. Quem que é a moça lá? Tá lá? A Ana. A Ana. Está com a mão, nós não conhecíamos lá. Então, vejam bem, senhor presidente, senhores vereadores. Fomos lá, conversamos com o secretário de administração, com o Bini, com o Júnior, que é secretário também interior, e ele nos atendeu e explicou as razões que nós achávamos que, de repente, poderia ser trocado, em vez de 4 caminhões caçamba, toco, comprar caminhão trucado e traçado. Mas pela agilidade, e tem que levar em consideração que também é verdade isso, pelo como as estradas nossas são para manobra e tudo, é um caminhão mais ágil, é realmente tem razão nesse ponto. Quando uma certa distância, daí é verdade que o caminhão trucado levaria vantagem, que daí carrega 3 vezes, carrega o dobro, simplesmente no mínimo o dobro do que o caminhão toca. Então, as máquinas novas para o interior do município, as máquinas usadas podem ficar mais aqui na cidade, fazendo o serviço mais aqui interno na cidade, que qualquer coisa ou ao redor da cidade, que não compensa levar essas máquinas velhas longe no interior do município, porque é dificilmente uma máquina daquelas trabalha um dia sem acontecer alguma coisa e ter uma quebra. Isso é fato consumado. Então eu quero dizer aqui que eu vou votar a favorável, quero parabenizar a administração e dizer que, de repente, a capacidade de pagamento do município, eu me lembro na gestão passada do prefeito Tico, que ele consultar o STN, para que o STN que diz qual a capacidade de endividamento do município. E o prefeito já tem isso na mão, que o ex-prefeito Tico, quando assumiu a prefeitura, não poderia adquirir máquina, porque não tinha nem as certidões em dia, e graças a Deus essa administração assumiu a prefeitura rigorosamente em dia, com dinheiro em caixa, por isso que hoje está adquirindo em torno de 2,5 milhões, e eu acredito que para frente vai conseguir comprar mais. Então, de parabéns, eu quero cumprimentar a administração, dizer que nesse ponto estão certos, que tem que melhorar o nosso parque de máquinas. Obrigado, senhor presidente. Passa a palavra. Conseguiu, senhor. É, realmente, nós, a gente fica, hoje nós não tendo aqui o líder do governo até para defender, mas eu acho que não seria nem interessante defesa, porque nós sabemos que esse é um projeto, qual o vereador Carijó até já mencionou bastante, mas eu queria até contar alguma coisa que aconteceu numa segunda-feira, no qual eu, o vereador presidente Taritana, nós estivemos em Curitiba, junto com o deputado Kelsey, no CEDU, o qual o Zazá nos contribuiu com essa informação de que Pitanga teria uma certa condição de aquisição, sabendo já do Pessutti, da vontade do governador Pessutti, de que Pitanga necessita de mais. E quando o vereador Carijó até questionou sobre as máquinas antigas, que a prioridade seria máquina nova, que é a diferença no trabalho, e sabendo também de que o próprio Zazá nos pediu que nós avisássemos o prefeito de que essa estaria disponível lá em Curitiba. Mas até quero parabenizar mais uma vez, como o vereador Carijó até disse, pela administração, que o prefeito correu atrás, já estava em Curitiba, já veio com esse projeto, adiantando, eu também, naturalmente, que voto a favor, voto favorável, e sabendo também, quando nós fomos agora há pouco lá na administração, o secretário de administração, o Bini, secretário-geral, o Júnior, quando ele nos comunicou do estudo que foi feito junto ao DR, de que caçamba, toco, eu também até entendia que se fosse uma caçamba trucada, traçada, teria mais utilidade ou até mais recurso de proporcionar mais cascalhamento, mais quilômetros por dia. mas pelo que ele nos passou a justificativa, é claro que, naturalmente, que nós já nos convenceu que realmente quatro caçambas pequenas, elas vão produzir muito mais pelo fato da agilidade, pelo fato de ter essa condição, pouco menos cascalho, mas faz a manobra no lugar, no local, enquanto que essas caçambas nossas traçadas, trucadas, elas têm que andar às vezes até 500, 600 metros ré, em marcha ré, para poder fazer a descarga. Isso quando não faz a manobra e dá problema em estirante e até mesmo pneu. Eu também quero parabenizar, vereador Carijó, essa atitude da administração e, mais uma vez, de certa forma, cobrar, vereador Luiz Matos, quando nós fazemos pedidos de informação, para termos essas informações. E quando, às vezes, são negados, ou quase muitas vezes são negados, mas nós tivemos essa conversa junto, direto com o secretário, e fomos bem atendidos hoje. Quero até agradecer mais uma vez do secretário Bini, do secretário Júnior, quando recebeu o vereador Adir, vereador Aritana, vereador Meco, vereador Carijó, a nossa administração assessora, para que... Hoje eu dei uma de Agnaldo Vujanski, mas tudo bem. Nos atendeu lá que fizesse... nos explicasse, nos passasse a justificativa. Mas eu quero dizer também que também voto favorável e sou a favor desse projeto. E se por acaso o prefeito precisar de agora mais vereadores, não só situação, mas da oposição também, para que possam ir a Curitiba atrás, até numa conversa com os vereadores, que nós nos unirmos com, principalmente com esses deputados federais que tiveram uma votação expressiva aqui em Pitanga, para conseguir mais recurso agora, no final do mandato, Pessutti. Muito obrigado. Em discussão, rapidamente, presidente. Está livre da palavra. Em conversa com o vereador titular Adir, o voto do partido do PDT nessa noite é favorável, já inclusive antecipando o voto já na discussão, porque foi muito, muito cobrado, muito discutido aqui na casa, e principalmente pelo vereador Adir, que defende sempre os interesses da população rural. Estamos vendo aqui 8 aquisições que, por certo, melhorarão a vida da população e vão implementar e melhorar os projetos do Poder Executivo. O PDT, nesse momento, vota aqui melhorias para a população e não simplesmente interesses pessoais. Portanto, presidente, somos favoráveis ao projeto e já antecipamos o voto, sim, para o projeto. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, se manifestem levantando. Aprovado. Em única discussão e votação, projeto de lei ordinário número 46/2010. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, se manifestem levantando. Aprovado. Em única discussão e votação, projeto de lei ordinário número 47/2010. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, se manifestem levantando. Aprovado. Nada mais havendo, encerra a sessão, convocando outra para o dia e hora regimentais.